que eu acho que o teatro, o objetivo do teatro é isso, eu vou utilizar, eu vou utilizar, uhum. sair dali mexido de alguma forma. Eu acho que conseguiu o objetivo. Uhum. Mas discutiu, discutiu, discutiu, ninguém resolveu nada, discutiu um ponto. Esse mas vale a pena, vale a pena, vale muito a pena. Amor, o que está aqui, Mazota? F-A-C-H-E-R-M-A-S-O-C-H. Zoc. Zoc. M-A-S-O-C-H. É um aristocrata, não é? É aristocrata francês. E a história principal dela, Vênus de Pele, é uma história de amor, uma grande história de amor romântico. E o Mazzocchi, além da história, a vida dele é uma coisa engraçada, é uma coisa curiosa, porque o Mazzocchi, ele fazia contratos mesmo de submissão com as mulheres amadas, né? Contrato de escravidão, na verdade. Serei seu amante e quero que você seja minha dona, serei seu escravo, e esse contrato de escravidão é prova de minha devoção. Ele fazia esse contrato. E ele mesmo escreve isso depois em uma autobiografia, e há fontes disso também a partir da correspondência dele e outra, da segunda esposa, que também contava muitas histórias interessantes. Talvez uma das mais interessantes é quando ele lança um livro falando do amor platônico. Não é bem literatura. Ele está analisando, mas claro, com a veia literária muito forte, porque ele é mesmo um escritor, não é propriamente um filósofo, mas está interpretando com a veia literária muito forte a ideia de amor em Platão. O amor platônico. O amor platônico. Isso é interessante para dar uma ideia também desse aspecto do amor romântico. De como ele cria uma certa oposição. Não é? Uma oposição que vai justificar a ideia de sacrifício. Uma oposição entre corpo e espírito. É totalmente platônica também. Ele, quando escreve esse texto, ele acaba conseguindo um correspondente anônimo. Uma pessoa começa a escrever para ele, dizendo, olha, eu gostei muito do texto. E, pela forma da escrita, percebia-se que era alguém culto e que ele supôs que fosse uma mulher. Porque sequer essa pessoa não se revelava de forma alguma. Então, dizendo sequer se era homem ou se era mulher. Mas o fato é que Mazzocchi supôs que fosse uma mulher. Né? E beleza. E a troca de correspondências era algo do tipo, o seu texto provocou em mim amor. Primeiro, era a troca de ideias mesmo, mas uma troca de ideias envolvente. Envolvente. Começou uma relação epistolar. E a esposa sabia de tudo, porque ela acompanhava, ele mostrava para ela, ele discutia as cartas, ela sabia das respostas. E ela percebeu que ele vinha cada vez mais se envolvendo com aquilo. Ele mesmo, se envolvendo por curiosidade, pelo mistério, por todo o ambiente em torno da história. Não é? Chega um momento em que ele começa a insistir, não é? Querendo conhecer a outra pessoa. Eu quero encontrar com você. Quando ele manda a primeira carta, a outra pessoa reage indignada. Reage indignada porque ela diz, caso nós nos encontremos, isso pode acabar com o nosso amor. Eu vou botar um ponto aqui e eu vou voltar a contar essa história depois. E vou saltar para Vênus de Pele. Mas fiquem com essa ideia. Se nós nos encontrarmos, o amor acaba. O amor acaba. Porque a relação que aparece no romance, A Vênus de Pele, é inspirada nessa história, em boa medida. No encontro que pode perturbar o amor. Então perceba, Mazzocchi é alguém que lê sobre o amor romântico, que lê sobre o amor em Platão, escreve um livro que não é uma crítica, é um enaltecimento da ideia de amor em Platão, que é o mesmo discurso, base do romantismo, que aparece no discurso religioso, e a religião vai ser só um potencializador dessa ideia de amor romântico, que vai permitir que ele avance sobre outros nichos culturais que não só o da religião, porque, claro, a religião está permeando a vida das pessoas. Então, vai ser o veículo, vai ser o veículo. É o hospedeiro de um discurso que não é essencialmente religioso, que é Platão, que é Platão, que será a base do romantismo, beleza? Então, ele analisa e depois ele começa a, de certa forma, ir mais a fundo na história. E é aí que nasce, propriamente, o modelo do masoquismo. O romance começa com um aristocrata sonhando, não é? Na Prússia, num lugar muito frio. Ele faz toda uma referência à frieza do ambiente, mas que se refere também à frieza das pessoas, de pessoas pouco eróticas nesse sentido. Fechadas, mesmadas, de uma cultura muito castradora, não é? De muita repressão dos costumes, muita repressão das paixões, que é o ambiente platônico que você tem. Repressão das paixões, e você vai louvar a razão por outro lado. Então ele associa isso a um ambiente desagradável. Mas durante um sonho, ele se via num sonho num ambiente muito frio à sua volta, mas que apesar do frio, ele não sentia frio. E nesse sonho aparece a Vênus. Uma Vênus. A deusa Vênus. A sua Vênus tem pele branca, cabelos escuros, olhos escuros, ultra sedutora, e a Vênus aparece seminua. A Vênus seminua, ela sente o frio do ambiente e se reconforta com uma pele, com um casaco de pele. A Vênus aparece, enquanto ele está sentado, eles discutem e ele é acordado. É só uma aparição, é só uma referência à deusa. A deusa da beleza arrebatadora, essa deusa apaixonante. Quando ele acorda, começa a se desenvolver a história mesmo. É só um introito à aparição da Vênus. Na parede há um quadro de Vênus. Esse quadro de Vênus vai aparecer de novo numa história paralela. Há N referências simbólicas a Vênus o tempo todo. É uma história obcecada pela visão de Vênus. Veja que é Vênus, não é Eros. Não é o amor, é uma beleza que atrai, é a beleza trágica, é a mesma referência da história de Hipólito, desse amor que não acaba bem, que não pode acabar bem. Ele tem um amigo, esse amigo é tido como um homem, apesar de muito culto, mas alguém rude. Não é bem rude, da falta de cultura, é áspero. É alguém que faz questão de não ser amável com as pessoas. Alguém arrogante. Mas que ainda assim é alguém culto e que, bem ou mal, é amigo dele. É amigo dele. Quando entra na casa, ele conhece pela primeira vez a jovem esposa desse também nobre aristocrata. A jovem esposa faz aquela cerimônia, né? Que é bolinho de chuva, antigamente, né? Bolinho de chuva no interior, né? Quando ela vai servir alguma coisa, ele reclama, não lembro do detalhe da comida ou da bebida, mas enfim, o reclamar dele não é simplesmente ser áspero. Ele lhe dá um esporro, pega um chicote e começa a enchê-la de pancada. O visitante? A esposa, na frente do visitante. Serviu mal! Tá, tá, tá. Volta e vai fazer direito! E ela vai. E o visitante fica horrorizado. Mas você é alguém tão culto, tratando uma mulher tão bela quanto a sua esposa, tão bela e delicada, desse jeito. E aí ele começa a contar a história. A história da Vênus de Pele é a história narrada por esse camarada, que é narrado para alguém em quem ele detecta a mesma doença, é assim que ele se refere, a mesma doença que ele tinha e não tem mais. E que doença era essa? O amor romântico. Ele narra o sonho que teve com a Vênus. Ele disse, o assunto da conversa entre eles, até o momento da chicotada, era o sonho da Vênus. Ele diz, eu sei o que é isso. Isso é amor que você sabe. O amor romântico. Aquele amor em que ele sofre com todos os detalhes. Ele começa a contar a história de vida dele. E de como ele se curou desse mal. E se curou com a ajuda de uma mulher. De uma mulher cruel. Ele era muito jovem. Não é? Morava em outra região. Ele fica numa casa. Uma casa que era um sobrado. Em que moravam ali a senhoria, a dona da casa, ele que alugava um apartamento no primeiro andar, não é? E no segundo andar, um outro apartamento independente, morava uma jovem viúva de 28 anos. Ele tinha 30 e poucos, a idade muito próxima. Uma jovem viúva de 20 e poucos anos, que é o que ele diz. Não são 28, 20 e poucos. 28 é a esposa de Rousseau, estou com ela na cabeça. 20 e poucos anos. Eles não se encontram. Ele sabe da existência dela, mas ela tem lá a rotina dela e ele a dele. Rotina de aristocrata, que é basicamente não fazer nada o dia inteiro. O não fazer nada o dia inteiro dele é ficar lendo. Se envolve com a literatura. De histórias românticas. Histórias românticas. E ensaia escrever algumas poesias. Nesse meio tempo, havia um jardim na região do Sobrado. E ele todo dia caminhava pelo jardim. E no centro desse jardim havia uma estátua de Vênus. E ele se apaixona pela estátua de Vênus. Ele se apaixona. E todo dia ele ia sofrer pelo amor e a paixão que nutria pela estátua de Vênus. Enquanto isso, ensaiando poesias, um dia ele pega uma foto de Vênus e faz uma poesia no verso da foto. Inspirado na imagem, inspirado no livro, inspirado no amor pela estátua. E coloca dentro de um livro. A senhoria vem e lhe pede emprestado um livro, que na verdade é um pedido feito pela jovem viúva que morava no andar de cima. Já que ele tem muitos livros, ele não podia emprestar algum livro e ele empresta. E o livro que ele empresta é justamente esse que tem a foto com a poesia dentro. E a poesia fazia referência a uma Vênus das peles. Uma Vênus que põe as peles para se aquecer do calor, etc, etc. Uma poesia que ele achava medíocre, vergonhosa. Quando ele se lembra disso, ele fica pensando, nossa, ela deve ter visto a foto. Sabe que você faz uma poesia e depois vê que alguém leu e fica, nossa, tem que baixar de mim e tal. Mas ela não diz nada. Um dia ele vai passear, vai encontrar de novo a sua Vênus de mármore, não é? E ele toma um susto. Ele entra em pânico. Porque quando ele vê a estátua, ela está coberta de peles. Como se tivesse criado vida. Ele vê aquela imagem, fica arrebatado, entra em pânico e sai correndo, sem saber para onde. Essa coisa da pessoa apaixonada e abilolada, ele não sabe muito bem o que está acontecendo, está sendo arrebatado pela paixão, e correndo ele encontra como que a Vênus encarnado. Dessa vez, ela com a mesma pele, em carne e osso, andando e sorrindo para ele. Triplica o desespero. Nova fuga perdida até que vê a casa e lá se abriga. A Vênus, que apareceu em carne e osso, era viúva do andar de cima, óbvio. E ela vai até ele. E ela totalmente, e ela sorridente, com ela não tem drama, não é? Ela, você ficou assustado mesmo, e começa a puxar a conversa. E ela diz, olha, que eu vi a foto, eu vi sua poesia, eu percebo que você vai todo dia olhar a estátua de Vênus. Eu resolvi realizar o seu desejo. Eu botei a pele na Vênus. E achei muito engraçada a sua reação. Eles começam a discutir. Ele começa a falar do amor pela estátua. E ela acha esse amor muito estranho. E ela começa a falar da relação amorosa dela. Ela era casada com um homem bem mais velho e muito rico. Era fiel a ele. Mas ele, quando percebeu que a vida estava terminando, ele diz para ela, eu sei que você me ama, eu sei que você é devotada, mas eu não quero que você chore a minha morte. A vida é muito maior do que essas relações sociais de tristeza obrigatória por conta de um morto. Eu quero que você viva a sua vida, viva a sua juventude como eu não pude viver a minha. Não chore a minha morte. Tenha outros homens. Aliás, não espere a minha morte. Arranje outros já. Ela no começo disse que achou absurda a ideia, mas que depois, mesmo assim, ela não teve outro homem enquanto ele estivesse vivo. Mas depois que morreu, ela resolveu viver a própria vida. Ela é uma mulher tipicamente moderna. Uma mulher moderna. Enquanto a N regras do jogo amoroso, ela não respeita nenhuma. Ela diz, eu amo intensamente. É quase Vinícius. Meu amor é infinito enquanto dura. Mas eu sei que amor nenhum é para sempre. É para sempre. Eu amo agora e me entrego plenamente ao amor de agora mas amanhã virá outro e eu vou me apaixonar por outro e vou me entregar plenamente a outro e assim sucessivamente. Enquanto o outro prega a ideia de um amor sem entrega. O amor sem entrega. Perceba, ele se apaixona por uma estátua. Você quer amor mais irrealizável carnalmente do que o amor por uma estátua? O que isso tem de platônico? O que isso tem de elemento romântico? Já viu a história de amor platônico? Não é? Pois o amor platônico é aquele amor que requer não ser realizado. Porque Platão tem uma visão de homem dualista, de que você é corpo e você é espírito. Há um amor que é o do espírito, que é como o amor racional que aparece no discurso cristão de Santo Agostinho. Amor em que você ama, ainda que os seus afetos digam o contrário. Amor que não é um amor de desejos. Amor que não é um amor de afetos. Amor que é um amor frio, de razão. Amor que não pode ser demanda do corpo. Amor que é demanda da alma. Daquilo que o faz agir, daquilo que o faz pensar. E esse aquilo que o faz agir e pensar é esse espírito livre, imortal, perfeito, que vai para o mundo das ideias. Aquilo que você tem de melhor em você, dirá o discurso cristão. Porque aquilo que você tem de pior, dirá o discurso não só cristão, mas o platônico também, é o seu corpo. E, portanto, se o homem é visto como esse ser em luta consigo mesmo, se o palco da luta entre o bem e o mal é você, sua alma versus o seu corpo, então qualquer coisa que alegre e que fortaleça o corpo enfraquece o espírito. E, portanto, o amor carnal é mais do que o limite, é a morte dessa outra hipótese de amor que é a sublime. É a sublime, é a sagrada, é a etérea. O personagem, Leopold, é o nome dele. Leopold é um romântico. É um romântico que cultua o amor etéreo, ao ponto de ver numa relação calma e feliz. Feliz apesar do discurso angustiado, característico do discurso romântico, mas ainda assim de uma angústia resignada. Se apaixona por uma estátua, amor puramente irrealizável. Mas aí a vida dele vira um tormento no minuto em que a estátua vira alguém de carne e osso. Não só um amor que pode se realizar carnalmente, mas pior, ela quer realizar o amor carnal. Ela quer dormir com ele. A cena é ela dando mole e ele sem saber o que fazer, dito de outra forma. Ela é que canta ele. Ela é que chega e diz, olha, eu quero te conhecer, eu te achei legal, eu te acho engraçado, eu acho esse papo seu todo besta, mas eu simpatizei com você. E no primeira fase do encontro dos dois, ele vai o tempo todo, eles vão ao mesmo tempo se envolvendo, porque, claro, ele se apaixona por ela, mas ele se apaixona nutrindo a ideia de amor romântico. Ele se apaixona e, portanto, como qualquer apaixonado, ele quer estar perto, ele quer a presença, ele quer a companhia, ele quer que ela o complete de alguma forma, mas, ao mesmo tempo, não quer. Ele não quer a realização do ato amoroso. E ela também, por outro lado, vai se envolvendo. Para quem parecia, num determinado momento, uma brincadeira, uma distração, vai ficando cada vez mais sério para ela também. Ela vai, de fato, gostando dele. E quanto mais ele diz não, mais ela diz sim. Até um momento em que eles se encontram à noite, no apartamento dela, vão discutir um romance. Ela tenta beijá-lo, ele foge do beijo pela enésima vez. E ela literalmente o agarra e traz para o peito. Pum! Na marra. E aí ele dá uma espécie de... Olha, nossa relação do jeito que chegou, eu tenho medo de que ao realizá-la, não é? De alguma forma se perca. A forma de nós realizarmos essa relação sem que essa perda ocorra é com o casamento. Eu quero me casar com você. Eu quero que você seja minha para sempre. E ela diz, mas como é que eu posso ser sua para sempre? Se eu não acredito nesse amor eterno, nesse amor imortal. Eu amo na medida dos meus afetos. Diz, mas eu quero a prisão do casamento. Essa expressão mesmo. Eu quero a prisão. Eu quero que você não possa fugir de mim. Eu quero que você seja minha para sempre. Porque ele não traduz a ideia de amor dele como algo eterno. Ele traduz como medo. Medo da perda. Como condição da entrega absoluta, a impossibilidade da perda após a entrega absoluta. Eu só me entrego para você de vez, se eu tiver a garantia de que uma vez eu tendo me entregue, de corpo e alma, não é? Você não desapareça. Você não vá procurar outro. Mas isso eu não posso garantir. E qual é a solução a que eles chegam? Um contrato. Tal qual um casamento. Um contrato de submissão. Serei seu. Só seu. Ela acha doentio. Mas é assim que serei seu. Só seu. Pra sempre. Serei seu escravo. E ela diz, mas eu não posso concordar com isso porque... E se aparecer outro? Eu não posso concordar agora sem saber quais são os meus afetos de amanhã. Agora eu te amo, sim, te amo de corpo e alma. E te amo plenamente, te amo intensamente. Mas eu não garanto isso para a eternidade. Eu não garanto. Quem garante? Quem garante? O Raul Seixas não tem uma música? Pois quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo? Eu posso fazer uma jura para você de amor eterno e trair a mim mesmo no futuro. O eu que nem existe, o eu que virá. Ele diz, mas eu assino o contrato de submissão, eu me caso com você, ainda que você não me queira, é submissão incondicional. Que é mais amor romântico do que isso? Mais amor romântico? E pior, porque a relação vai ficando violenta. Celebra o contrato e lá ele vai ficando. E claro, ela quer algo mais carnal. Ele sempre lutando contra coisas mais carnais. Há um momento em que a relação deles passa a ser mesmo violenta. Porque aquilo vai angustiando ela. E na medida em que vai angustiando, ela quer, ela começa a sentir, a nutrir ao mesmo tempo que afeto e amor, uma certa repulsa. E bate, e ele gosta. Ele gosta. Porque aquilo é, para ele, uma amostra de afeto. Porque ao mesmo tempo uma relação de corpos que se encontram, a agressão. É uma relação de preocupação, é uma ligação entre eles, mas uma ligação que ao mesmo tempo impede a outra ligação corpórea possível, que é a propriamente erótica, que ele acha que é o fim do amor. E ela de fato se apaixona por outro. E as cenas, e aí segue o romance, com as cenas ficando cada vez mais humilhantes, mais degradantes para ele. Porque o amor dela vai virando ódio mesmo, porque ela quer agora curtir outra relação com outro sujeito, que tem uma relação mais parecida com a dela, quer dizer, os dois querem ir para cá, mas ele fica ali empatando. E ele gosta de saber que ela está com outro, e sofrer por causa disso, e de tentar invadir, e apanhar, e dela usá-lo. Usá-lo o tempo todo. Até uma hora que ela abandona. Que ela abandona. Até uma hora que ele chega a um nível de degradação tal, em que algo muda dentro dele. Em que ele percebe ao nível em que ele chegou. Oi? Desculpa, professor. Ah? O senhor, como filósofo que é, o senhor acha que a maneira de do Leopoldo pensar é patológica? Olha, foi convertido em patologia. E a conversão, o uso da história em patologia, permitiu que não se compreendesse a história. Porque a patologia criada, masoquismo, ela é tida como o oposto do sadismo. Tem até a piada, né? O encontro do sádico com o masoquista, né? Fica o sádico, bate, bate, o masoquista, né? Não, o masoquista, bate, bate o sádico. Não, não. Um é a negação do outro. Na verdade, o encontro do sádico com o masoquista, né? O masoquista pediria bate, e o sádico bateria. Não é? O oposto do masoquista seria o perverso. Seria o perverso. O perverso é aquele que nega prazer. O sádico, não. O masoquista é uma relação de prazer. É uma relação de prazer mediada pela dor. A dor da negação de outra forma de prazer. Dor porque é a relação de prazeres contraditórios. Essa é a mensagem do discurso romântico. Mas que, quando ele foi incorporado pela literatura psiquiátrica, acabou sendo mudado, acabou sendo alterado. Foi uma má leitura que os médicos fizeram da literatura. É até um problema, é até um problema. Tem uma edição antiga da Vênus de Pérez, né, do Masoch, que tem uma introdução do Deleuze, filósofo. Está morto, mas é contemporâneo. Porque, enfim, a filosofia você pode estar morto, sem o menor problema, e ser contemporâneo. em que ele tem essa preocupação. Ele tem uma introdução longa ao texto de Mazzocchi, e a preocupação dele é tentar separar a obra literária, resgatar o autor, não é? Resgatar o valor como obra literária e como imagem do amor acabado, a imagem mais radical do amor romântico, não é? E separar um pouco do discurso da medicina. O personagem não é propriamente alguém patológico. Tanto é que ele muda de comportamento. Ele vira alguém normal. Qual é a lição que ele dá depois, quando narra a história e chega à conclusão? Ele cita Goethe, aparece logo no começo, uma frase do Goethe, dizendo: no amor, meu amigo, ou você é marreta ou bigorna. Ou você bate ou apanha, porque a ideia de amor aparece no discurso romântico como uma relação de desigualdade. É uma desigualdade em que a luta, quando há paixão mútua, amor romântico mútuo, é a luta para ver quem se submete mais ao outro. Eu te amo, eu me sacrifico por você. Não, eu é que te amo mais, eu é que vou me sacrificar mais. Mas ninguém se sacrifica em pé de igualdade. Há sempre alguém que vence. E, portanto, sempre haverá na relação romântica dominante e dominado. Porque, ainda que não haja quem queira dominar, há quem queira ser dominado. Que é a lógica do Mazzocchi. Ela não quer dominar. Ela bate a contragosto. Ele é que quer ser dominado. Ele é que acha que no apanhar do corpo, na violência sofrida pelo próprio corpo, há o enfraquecimento do corpo e, portanto, dos desejos no corpo. Eis a ideia de sacrifício, sacrifício corpóreo, sacrifício violento, sacrifício masoquista, que é o mesmo tipo de sacrifício que você vê na Idade Média entre os monges. Com a mesma ideia religiosa, só que agora com a ideia de sacrifício diferente. Há N religiões que trabalham com a ideia de sacrifício, mas há N sacrifícios que são coisas que são valorosas para a sociedade, mas um sacrifício feito para os deuses. Ele tem a função de presentear alguém, deixar deuses satisfeitos. O sacrifício cristão, não é, dos frades cristãos da Idade Média, dos monges, é um sacrifício auto-infligido, e não é para deixar os deuses felizes, não é para deixar Deus feliz. É uma ideia muito insana, isso, hoje a religião tem muito desse negócio. Eu vou fazer um sacrifício porque assim o santo me ajuda. Quer dizer, olha como é incompatível com a ideia de amor, a ideia de quanto mais eu me ferrar, porque tem aquele sacrifício, tipo, vou subir a escadaria da Penha de joelho 3 vezes. Quanto mais o meu joelho estiver ferrado, mais um santo qualquer vai ficar feliz. O santo não fica feliz com a sua desgraça. É incompatível com a ideia de amor incondicional de Deus. O sacrifício não tem a ideia de agradar ninguém. O sacrifício é só para enfraquecer o corpo. É o monge que diz: eu tenho que segurar as forças do meu corpo, porque a luta entre bem e o mal se dá no corpo. E o desejo é a marca da falta de bem, é o que sobra na ausência de bem no meu corpo. E, portanto, se eu enfraqueço o corpo, enfraqueço o desejo. E enfraquecendo o desejo, mais a razão está livre para governar minha conduta. Então está o monge no mosteiro, ele vê o brigadeirão e diz assim: brigadeirão, mas não, brigadeirão é gula, tem que enfraquecer o corpo. E vai para a cela para se encher de chicotada. Porque quando enfraquece o corpo, o espírito é que passa a dominar. É a mesma coisa com o Mazzocchi. O corpo pede aquela mulher. Mas ele sabe que se o corpo tiver o corpo da outra mulher, se ele realiza a relação erótica, morre o amor sublime entre eles. E, portanto, tem que enfraquecer o corpo. Ele pede para que ela enfraqueça o corpo dele. Ela. Obrigado por enfraquecer o meu corpo. Porque assim eles mantêm o vínculo. Ele mantém, ele resolve essa ambivalência de querer estar junto e não quer. Estou junto, porque ela está batendo em mim. É uma relação. Mas, ao mesmo tempo, ele anula o problema de levar mais a fundo, literalmente, o estar junto, que é realizar a relação erótica. E sob a ideia do amor sublime, do amor romântico, é o fim dela. Veja, Romeu e Julieta, a maior história de amor de todos os tempos. Os dois morrem. Chegam ao sacrifício extremo. Qual é o sacrifício extremo? É morrer. Mas sabe o que Mazzocchi diz, quando analisa a historinha de Romeu e Julieta? É muito fácil você morrer por alguém que você supõe estar disposto a morrer por você também. Ou seja, amor correspondido. Eu quero ver é o amor incondicional não correspondido. Eu quero ver como o amor cristão, de que quando te enchem, sabe? Quando dá um tapa, você dá a outra face. E acha isso legal. Esse é o personagem. Esse é o Leopold. Esse é o amor incondicional. Esse é o amor cristão. Esse é o amor romântico. O amor romântico. O personagem do Leopold, ele é adorado, ele é adorado, né? Ele é extremamente dominador. Ele é um manipulador. Ele é um manipulador. E dizem que o Mazzocchi era, na vida dele também, um grande manipulador. Ele jogava com os afetos das pessoas. Mas quem diz que o amor romântico não é dominador? Que ele não é também manipulador? Manipulador pela ideia de relação que há em função do meu sofrimento. Do meu sofrimento. Não tem aquela do adolescente que ama e fica com raiva quando o amor não é correspondido? Porque diz, quem é essa que não corresponde ao meu amor? Quem ela pensa que é? Porque ela tem que corresponder. Porque eu gosto tanto dela e ela vai ficar com o cara que joga futebol? Ah, qual é? O cara do time de futebol, velho. E eu aqui, nessa. Por que ela é culpada? Quem disse que tem que haver relação necessária? Mas é assim que nós criamos uma espécie de obrigação. Eu gosto tanto, me submeto que quem é ela para não retribuir? E detalhe, e a religião, se você pega quando o discurso romântico se constrói na religião, ele não tem esse aspecto de retribuição, mas foi incorporado pela cultura. É o retorno da afetação. Se religião afeta a cultura, agora você tem a cultura afetando a religião. A ideia do retorno. Que vem na relação como a relação de sacrifício se transforma. Sacrifício antes do cristianismo medieval era presentear aos deuses. Era ato de purificação. Sacrifício é uma espécie de purificação. Purificação que alegra aos deuses. Cristianismo, alta idade média, é enfraquecimento do corpo. Os sacrifícios são sempre auto-sacrifício. Ninguém entrega outro em sacrifício. Você entrega a você mesmo. A você mesmo. É relação de flagelação. O alvo do sacrifício é você. Como na ideia do amor romântico. Mas aí o autossacrifício começa alguém cobrar o preço. E esse cobrar o preço, isso acontece na modernidade. Na Idade Média não. Começa no pensamento moderno. Porque na modernidade aparece um outro elemento que vai se casar com a ideia do amor romântico. Que é o individualismo. Que é muito forte no pensamento moderno. Agora eu sou um indivíduo, a minha forma de amar é essa. Essa é a forma que eu sei, é assim que eu traduzo a ideia de amor. É sacrificial, é reverencial, mas agora eu quero algo em troca. Eu, indivíduo. E assim a relação religiosa, ela começa a voltar, ela se volta como algo em que há um sacrifício e há algo em troca. Né? Aí eu faço X orações para o santo Y, e o santo Y me ajuda a encontrar aquilo que eu perdi. Né? São longuinho, e assim vai. É uma relação de sacrifício, mas que tem algo em troca. Se você sacrificar, você ganha algo em troca. E você vê que na modernidade o discurso religioso, o discurso cristão, ele vai mudando para se adequar a isso. Só que hoje é muito evidente isso no discurso cristão. Né? Não digo no católico, eu digo fora do catolicismo. É muito forte. Só que é uma diferença. O discurso católico, no começo da modernidade, ele vai associar a ideia de recompensa no outro mundo. Não aqui. É morrendo que se vive a vida eterna. O discurso é claro. Você obedece as regras, você siga o exemplo do amor e tal, que aqui você vai sofrer feito um cachorro. Mas depois, quando morrer, aí tudo muda. Aí você vai para o paraíso, e o paraíso tem vista para o mar, e aquela coisa do paraíso é outra história. Mas aqui, meu amigo, aqui é o não paraíso. Aqui é você pagando o pecado. Aqui é para onde você foi expulso. Você que herdou o pecado original de Adão e Eva. O que o cristianismo hoje diz, ele continua com a relação de ganho, de retribuição, para dar um sentido ao sacrifício. Sem individualismo, não há propriamente uma demanda por sentido no sacrifício. Ele tem um sentido nele mesmo. O sentido é enfraquecimento. O sentido é o ganho do amor sublime que virá pelo outro, do outro e assim por diante. Não é? Hoje, a ideia é que você faz agora e agora você ganha. Agora você ganha. Eu via programa no rádio. É ótimo porque não adianta nem perguntar que religião, que era porque eu não sei mesmo. Aquilo que você pega no meio do caminho. Mas eu achei um papo tão legal, cara. Eu achei tão legal que eu... Bom, vamos ouvir, né? Vamos ouvir. O papo era o seguinte. Olha fulano! Fulano sacrificou! Fulano doou tanto! E ganhou também ali um negócio... Mas Beltrano Beltrano sacrificou muito, ele deu a casa e tal, e hoje ele tem muita coisa. Porque o papo é sempre o seguinte, fulano estava fora da religião, quando chegou aqui, a vida dele era uma desgraça e tal. Mas depois que ele entrou para a religião e fez o sacrifício, que não é mais corpóreo, é material, mas ainda assim sacrifício. Quando fez o sacrifício, aí tudo mudou. Aí o filho dele, que era drogado, não é mais. Né? A filha, que era meio bandida, já não é mais. Agora ele arrumou um emprego. Né? A empresa que ia mal agora está super próspera. O carro agora é carro novo, né? Mas aquela ratanha velha que ela passava pedaço para todo canto que passava na cidade. Agora é outra coisa. Tudo melhorou. Aqui é o local do mal, mas aqui pode ser o paraíso também. Sacrifica aqui e aqui você ganha. Discurso cristão medieval. Sacrifício é aqui, mas o ganho só vem depois, né? Só vem depois. O paraíso é etéreo, não é aqui. Aqui é o lugar do efêmero, aqui é o lugar da imperfeição. Com o amor é a mesma coisa. O amor do corpo é efêmero, é etéreo. É o amor da personagem por quem Leopold se apaixona, em que ela diz com todas as letras, eu me apaixono agora, mas muda, porque é efêmero. É efêmero. Mas o romântico é aquele que acredita na existência de um amor que vai além do efêmero. Amor que só a morte separa. Aliás, que nem a morte separa, ou você não assistiu Ghost? Que nem a morte, nem a morte. No paraíso vão morar os dois juntos, os dois juntos. Aí tem aquela piada também, o cara quando encontra, nossa, você aqui, finalmente, eu te esperando no paraíso. Não vem não que o contrato era claro, até que a morte o separe. Não vem me encher o saco. Agora acabou, porque o romântico mesmo, não, é para sempre, é para sempre. O medo do romântico é a realização do amor. E é por isso que as histórias são sofridas. Claro, há um déficit de sofrimento. Há um aproximar-se, mas não chegar tão perto. Há um tocar, mas não pode tocar. Quer dizer, há uma luta contra o desejo. Que é a imagem do homem em conflito consigo mesmo. Que é a mesma imagem traçada por Santo Agostinho com relação ao bem e o mal no homem. Há um conflito aqui dentro. Então, o amor romântico é um amor de conflito. É um amor de conflito. Eu citei que havia aplicação... Ah, aliás, terminar a história do Mazzocchi, não da Vênus de Pérez, mas do próprio. Começa essa correspondência, não é? Com esse personagem. E ele consegue o encontro. Só que é um primeiro encontro muito misterioso. Vão para a Alemanha. Tem que fazer uma viagem para isso, né? Sai da França, vai para a Alemanha. E ele diz o hotel... E as condições, ele tem que ficar tantas horas no quarto tal, do hotel tal, de olhos vendados e luz apagada. Dito e feito, ele vai, na hora exata, passos aparecem no corredor, ele narra que ele vai imaginando quem seja. E só pelo andar, ele já percebe que não é uma mulher, é um homem. É um homem. Entra... Eles conversam um pouco, mas ele vê que a voz é uma voz, é de um aristocrata, é gente bem falante, tem uma voz bonita, uma voz doce. Ele se encanta também pela voz. Tudo bem, ele fica meio decepcionado porque ele esperava uma mulher, mas ainda assim continua o mistério, porque ele vem, entra e não se tocam. Continua a troca de correspondência, está satisfeito? Nos encontrando, eu quero saber quem você é. E ficam nessa. E a esposa começa a entrar no circuito da correspondência. Ela começa a entrar também, porque ela vem meio que vira companheira dele nesse mistério. Né? E ao mesmo tempo está curiosa também. Ela começa a ficar curiosa com a história para saber quem é esse sujeito. Quem é esse sujeito? Há um segundo encontro. Nesse segundo encontro, quem vai é a esposa. Marcam no teatro. Num determinado local do teatro, mas ela é que deveria ir, ele não. E o encontro é muito parecido. Luzes apagadas, olhos vendados. Ele não toca nela. Mas a voz que ela ouve, também de um homem, mas uma voz completamente diferente. Uma voz que não é doce, não é melódica, não é uma voz sedutora. É completamente diferente. E eles ficam com essa impressão de que não era a mesma pessoa. Que teve nos dois ambientes. Nos dois ambientes. O fato é que é um terceiro encontro também no teatro, na ópera. Na saída da ópera. Em que há um toque de mãos. mas que dá para ver de relance o corpo. E parecia um corpo não muito bem formado. É assim que corpo mal formado. E nunca mais se fala. Ele continua mandando cartas e não volta. Tempos depois, eles estão na Prússia, né? Na casa de um nobre prussiano. E esse nobre, ele tem como ofício secundário a medicina. É um médico, mas que não vive disso, mas que pratica medicina. Já que é um aristocrata e médico, ele acaba tratando de outros aristocratas, né? Outras pessoas da nobreza. E ele conta a história do herdeiro do trono holandês, que tinha um corpo mal formado, era corcunda. E por isso mesmo, muito tímido, apesar de muito culto, né? E começa a descrever o sujeito, e na medida em que o anfitrião vai discutindo, eles começam a olhar um para a cara do outro e dizendo, é ele. Era o cara da correspondência. Alguém que só poderia viver mesmo um amor platônico, um amor romântico. Porque tem vergonha do próprio corpo. E qualquer encontro corpóreo para ele é o fim da única coisa que ele mesmo se permite ter. E o amor romântico, ele tem um pouco essa característica de que o ser amante, o ser romântico, se comporta como aquele que tem algum defeito, como aquele que não pode plenamente realizar a relação amorosa. Porque ela tem que ficar assim mesmo, incompleta. Não deixa de ser uma perspectiva masoquista. Na medida em que o Masoch é sacrificial, o personagem dele é sacrificial. Ainda que ele mesmo não fosse lá tanto assim. Né? Mas o personagem é. Mas há pessoas que, invariavelmente, de antemão, já se colocam como pessoas incapazes para o amor carnal pleno. O amor do encontro pleno. Ninguém vai se apaixonar por mim. Porque as pessoas são todas elas melhores do que eu. Porque eu sou um ser menor. Quanto mais você se apequenar diante do mundo, parabéns, mais romântico você é. Porque o segredo do amor romântico é o amor incondicional. É o amor que não, pior, não só que não quer, não espera retribuição. Não espera. É o amor que não vê a retribuição não só como algo impossível, mas como algo indesejável. Não vem a retribuição. Não vem. É um amor que se casa muito bem com quem tem, quem já é meio apequenado de si mesmo. Para quem falta autoestima. Quer mais autoestima do que você morrer por outra pessoa? No final das contas. E ainda reverter e transformar isso num ato de glória e de sacrifício. Se é tão estranho assim o amor romântico, por que ele persiste? Porque ele teve um papel fundamental na cultura europeia. Do século XVI para frente. Olha o discurso de amor trazido para o campo da política. Você deve morrer pela pátria. Você deve amar a pátria. Brasil, ame-o ou deixe-o. Amor incondicional. Incondicional. Os estados-nação do século XIX foram estados que levaram várias gerações de seus homens adultos para o campo de batalha. Leva uma geração, ela é morta, e você leva outra geração, ela é morta. Meu amigo, na primeira grande guerra, guerra de trincheira, com metralhadora do outro lado, o sujeito que inventou a metralhadora, deu a ela o nome de máquina do diabo. Máquina do diabo. Ele achava que era uma máquina de matar tão poderosa, tão medonha, tão assustadora, que isso ia acabar com as guerras, que ninguém teria coragem de se lançar contra uma arma dessa. Idiota, né? Ledo engano, meu amigo. Pois o amor sacrificial pela pátria lançou geração sobre geração na frente das metralhadoras refrigeradas à água. Gerações tombando no campo de batalha, obedecendo ao comando de um apito. Porque isso é o amor romântico. Sacrifício, anulação. Um autor que é tido como um clássico da política moderna, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ele diz, olha, a base do homem, que dizem, Rousseau acha que no fundo todo homem é bom. Não é propriamente bom. O homem tem por natureza, dirá Rousseau, dois atributos. O primeiro é razão, O segundo é piedade. Piedade é a expressão do amor romântico no discurso de Rousseau. Rousseau era um grande romântico. Amor e piedade. Ele não te explica o que é piedade. Ele não lhe dá um conceito. Ele tenta explicar, por exemplo, ele diz, o que é o amor da mãe pelo filho, se não uma forma de piedade? Piedade que na prática implica sacrifício. O que é a amizade, se não uma forma de piedade? O que é o amor, se não das formas de piedade, a mais sublime delas? Amor, que como todo sacrifício, como todo ato de piedade, que ele relaciona com algo sacrificial, porque ser piedoso é sacrificar-se pelo outro, no final das contas. O que seria de nós, da sociedade, da humanidade, sem o sacrifício e sem o amor? Porque as pessoas associavam no discurso político até então a ideia de aquilo que nos une à razão. Como Santo Agostinho. A razão é que, pelos nossos afetos, a gente se mata agora. Mas a razão é aquilo que impede que nós nos matemos todos. Porque esperar que nós tenhamos afeto incondicional um pelo outro, pode tirar o cavalinho da chuva, porque nós não somos amor em plenitude. Só Deus que é. Nós não. Somos amor em falta. Então a razão compensa. Daí há toda uma tradição na filosofia que diz que a razão é aquilo que nos torna melhores. Que a razão é em nós a causa do bem. E que a razão, portanto, é altruísta. Porque faz parte de causar o bem, viver bem com o outro. E para viver bem com o outro, é preciso você fazer algum sacrifício. É preciso você respeitar a lei de trânsito quando quer avançar o sinal e acha que só você tem pressa, mas faz parte da vida em comum, sacrifício. E que isso, sacrifício é racional. Aí vem Rousseau e diz, o sacrifício não tem nada de racional. Nada de racional. Então, quem rouba um banco, você pode dizer de tudo do sujeito, menos que ele não seja racional. Tem que planejar, meu amigo. Tem que planejar. Para Rousseau, a razão está ligada a essa sobrevivência. Sobrevivência. Você que na floresta foge do leão quando ouve o primeiro rugido, não está sendo afetivo. Está sendo racional. Porque você sabe que rugido igual a leão, que é igual a mandíbula no seu pescoço daqui a pouco. E você foge. A razão é aquilo que há em nós, dado pela natureza, dirá Rousseau, que nos permite sobreviver. A razão é um mecanismo de autoproteção. Toda razão, portanto, é egoísta. Egoísta. Sejamos racionais e o mundo acaba. A dominação social que Rousseau detecta na sociedade, dominação que não é natural, como, por exemplo, a existência de ricos e pobres, de plebeu e nobre, isso não tem nada de natural, é inventado. Inventado pela razão e sustentado racionalmente. E há N discursos racionais para dizer que o plebeu merece ser plebeu e que o rico merece ser rico, que o pobre merece a pobreza que tem e de que o rico, ao contrário, merece a boa vida que tem. Racional. Racional. E cruel. E egoísta. E egoísta. Mas apesar disso tudo, há horas em que essa razão e esse egoísmo falham. É o momento em que nós somos capazes de nos sacrificar pelo outro. Sim, porque a razão não explica a troco de que alguém morre pelo seu país. Isso não explica por que um pai ou uma mãe morrem pelo filho. Isso não explica por que um amigo morre pelo outro no campo de batalha. Isso não explica N sacrifícios que nós fazemos. Então nós não somos só racionais, dirá Rousseau. Somos também piedosos. Piedosos. Então perceba que essa piedade, esse amor, que Rousseau associa explicitamente, ele percebe o quanto esse comportamento romântico, ele é também social. Social. Claro, porque é melhor para a convivência pessoas que queiram anular-se diante das outras, ainda que isso implique todo um encarneirar-se a outros, uma submissão que pode ser doentia, mas é preferir esse tipo de comportamento àquele comportamento das pessoas que são puramente autoafirmativas. Eu quero aquilo que eu gosto e que se dane os outros. Vou correr atrás das minhas paixões e se você não gostou disso, você que se dane. É um comportamento social e a base de socialização dessas sociedades europeias, né, do século XIX foi muito marcado pelo romantismo, muito marcado pela ideia de sacrifício. Pode ser o sacrifício pela Vênus de pele. Pode ser o sacrifício pelo amigo. Pode ser o sacrifício pelo Estado. Mas a marca sacrificial do amor Isso é muito forte, é característico. Marcante até o século XIX. Porque se é um componente individualista que começa a mudar o discurso, esse individualismo vai se exacerbar. E a ideia de amor que nós temos hoje, um amor contemporâneo, ele é cada vez menos romântico. O que há de não romantismo na ideia contemporânea de amor? É que ele é muito pouco sacrificial. Sacrifício pelo outro não está na moda. Não está na moda. Antigamente as pessoas têm uma relação e diziam, a relação não vai bem, estamos em crise. Não faltava gente para dizer para você que amor é sacrifício e que você deve fazer de tudo para superar a crise. Hoje, você diz, o amor está em crise. O que não falta é gente para dizer, larga! Parte para outra, meu amigo. Né? Tá cheio de mulher no mundo, né? Tá cheio de homem por aí, vai correr atrás do seu, é assim mesmo. Vai ficar aguentando por quê? O aspecto indivíduo, ele se fortalece. Porque no amor romântico há um indivíduo, mas o indivíduo auto-sacrificante. Né? Agora, há indivíduo, mas não está nem aí para sacrifício. Amor não é anulação de mim pelo outro. Amor agora é o contrário. É aquilo que me torna mais pleno com relação ao outro. O amor não é mais medido em função do outro. É medido em função do eu. Eu. Já dou o lema. Em primeiro lugar, eu. Em segundo lugar, eu. Em terceiro lugar, eu. E aí você pergunta, e os outros? E eu respondo, que outros? Amor, portanto, narcísico. Amor, para usar uma outra imagem da literatura, se para o amor romântico usamos Saki Yamazaki e seu personagem Leopold, nós vamos usar para a ideia do amor contemporâneo um personagem de Molière, não é? Que é Dom Juan. Dom Juan. Que não está nem aí para mais ninguém, que não ele mesmo. O amor contemporâneo com uma consagração de Dom Juan será o tema de nosso próximo. Muito obrigado. Obrigado.